criança que eu amo. Sei que tu queria ser meu irmão. Não, não, tu não me engana, não, não. Sei a tua intenção. Vou não pensar que eu não. Sei que tu queria ser meu irmão. Não, não, tu não me engana, não, não. Sei a tua intenção. Vou não pensar que eu não. Sei que tu queria ser meu irmão. Sempre na sombra, de olho gordo pra cima do time. Não te reprime, a minha sina é distante do crime. Enquanto tu fica aí, rogando praga pra mim. Tô confinado aqui, fazendo música e analisando cada passo, rezando compassos, criando melodia, pois a minha eu faço. E não preciso depender do talento alheio. Sem ter receio, pratica no espelho. Eu sei que lá no fundo tu queria ser eu. Eu sei que lá no fundo tu queria ser os meus. Agora vai ter muito o que praticar. Levanta do sofá, senão não vai chegar nem perto de alcançar, pelo menos tentar. A tua fraqueza me envergonha, bota o chapéu, rapaz. Enquanto isso eu continuo sendo um sonho. DVX ou de Fox, teu novo dono. Não, não, tu não me engana, não, não. Sei a tua intenção. Vou não pensar que eu não. Sei que tu queria ser meu irmão. Não, não. Tem sempre alguém que diz que faz e não volta atrás. Alguns já vi rastejando de volta, mas toda corrida tem seus retardatários. Gente fraca, acomodada, que só sabe falar, mas tanto faz. A gira, a rima ou contexto, se tu me critica só pra ter um pretexto pra poder falar que sonha em ser igual a eu. Mas fala aí, rapaz, fica o papo do eu. Sei que lá no fundo tu queria ser eu. Eu sei que lá no fundo tu queria ser dos meus. Infelizmente eu vou ter que falar. Sai da chuva, rapaz, pra não se afogar. Enquanto isso eu vivo e sirvo pra você aprender que não é só fazer, também é merecer. Porque o respeito não se baixa na web. Vagabundo larga fora, porque aqui quem fala é o rap. Não, não, não me engana, não, não. Sei a tua intenção. Vou não pensar que eu não. Sei que tu queria ser meu irmão. Não, não. Aquele show que tu foi, tu queria ser eu. Quando ouviu aquele beat, tu queria ser eu. Quando ouviu a minha rima, tu queria ser eu. Quando me viu tocar na rádio, tu queria ser eu. Naquele show que tu foi, tu queria ser eu. Quando ouviu aquele beat, tu queria ser eu. Quando ouviu a minha rima, tu queria ser eu. Quando botou a mão pra cima, já era, perdeu.